Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro ao lar, estávamos como sonhando, prontos a celebrar. A boca se encheu de riso, a língua em cânticos. Entre as nações proclamamos, teu amor é tão grandioso. Grandes coisas fez o Senhor, por nós Ele é fiel. Alegria em nosso ser, corações em adoração. Voltamos ao teu colo, Senhor, com gratidão, um só clamor. Faz-nos regressar, Senhor, como as correntes do sul, que a nossa esperança brote como flores em um tubo. Os que semeiam em lágrimas com dor vão caminhar, mas na colheita da alegria veremos o teu amar. Grandes coisas fez o Senhor, por nós Ele é fiel. Alegria em nosso ser, corações em adoração. Voltamos ao teu colo, Senhor, com gratidão, um só clamor. Aquele que leva a semente com lágrimas no olhar, voltará em triunfo com alegria. Corações em adoração, voltamos ao teu colo, Senhor.